Muito boa noite a você que nos acompanha. Esse é o programa Visão Espírita, edição de quarta-feira. Uma edição, como a gente costuma fazer, especial. E hoje, mais especial ainda, porque além do Álvaro Vargas, que vai estar aqui conosco, a Marina Gvartovski também estará. Então, vamos chamar os dois aqui. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. Boa noite, Marina. Boa noite aos nossos queridos amigos aqui no estúdio e aos nossos telespectadores. Legal. E hoje o tema é muito interessante, né? Por que que a gente adoece? E nós vamos bater uma bola aqui para a gente poder falar um pouco sobre o tema. E com o reforço da Marina, Marina que é profissional na área de saúde. E vai poder dar essa pitada diferencial para a gente, além de dirigente espírita também, que a gente consegue colocar um tempero melhor ainda nesse processo. Então, à luz do Espiritismo, a primeira pergunta, como a gente costuma fazer, a pergunta é jogada. Álvaro, você fica à vontade para falar, a Marina também para complementar, e a gente vai levando assim para o público ter esse dinamismo. Então, primeira pergunta já vou colocar. Por que que a gente adoece? Marina. Ai, ai, ai. Eu costumo assim dizer que a vida na matéria, ela é o maior programa educativo que nós temos conhecimento. Porque a matéria, ela faculta tanta oportunidade de nós nos conhecermos, e a doença é uma delas. Né? Então, ficar doente é para nós uma resposta da vida, de como nós estamos nos guiando como espíritos. Por quê? Porque a vida na matéria, ela é passageira, a verdadeira vida é a do espírito. É aquele que pensa, é aquele que tem responsabilidade. E a matéria para nós é o barro em que nós construímos a nossa, esculpimos a nossa vida. Então, é na matéria que, no princípio, quando ainda nós não temos conhecimentos de nós mesmos, a matéria devolve para nós. Então, eu acho incrível esse processo educativo que Deus encontrou para que antes que nós conhecêssemos a mente, o funcionamento dela, a estrutura dela, antes que nós conhecêssemos e que aceitássemos que nós temos um espírito, a matéria revela o nosso interior. E foi tudo muito recente isso, que até do ponto de vista material mesmo, a medicina psicossomática vem nos dizer que muitas das doenças provêm da mente. Mas o Espiritismo também já havia revelado, até um pouco ainda antes, que o Espírito é a causa, né, primária de tudo, dos nossos males. Então, adoecemos porque ainda não sabemos nos conduzir em todos os campos da vida como devemos. O corpo revela onde estamos errando, né? Então, eu não sei o Álvaro, como pode falar, mas eu acho assim, essa concepção que a vida na matéria é um projeto educativo ímpar. E tem mais ainda, esse projeto é tão perfeito que o nosso corpo de agora, com doença ou sem doença, ele é produto da sabedoria divina. Por quê? Porque nós somos coparticipantes desse corpo. Não foi nas lutas da nossa evolução, desde o princípio, como passando por todos os reinos, que nós chegamos a construir esse corpo, elaboramos o nosso cérebro com uma parcela maior de neurônios. Foi lutando, não é mesmo, Álvaro? Foi Exato. lutando e nós desenvolvemos. Mas haja sabedoria desse nosso Criador, que fez, nos faz todos os dias trabalhar pela nossa melhora. Com toda certeza, Marina. É interessante que nós possamos buscar nos postulados espíritas a compreensão dos embates que a gente tem aqui. Muito importante que a Marina mencionou que Deus é um pai boníssimo, ele quer a nossa felicidade. Então, a doença é um estado de desequilíbrio que nós mesmos provocamos, não foi Deus que nos fez ficar doente. Não. Nós, antes de reencarnarmos, estávamos na cidade espiritual e livres das injunções da matéria, porque estávamos no nosso verdadeiro local, que é a nossa pátria espiritual. Aqui na Terra é um mergulho, na carne é uma experiência no mundo material, provisória, temporária. Nós ficamos mais tempo na erraticidade ou no mundo espiritual, do que no plano físico. E nós, antes de vir, nós temos uma programação mais ou menos rígida, conforme for o nível evolutivo do espírito, e sabíamos das vicissitudes que poderiam acontecer, inclusive as enfermidades. Então, agora, com o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, nós tomamos decisões, às vezes, nem sempre as melhores. As decisões, às vezes, são tempestivas, são de momento. E isso tem todo um distúrbio orgânico, psicológico e tudo mais, né? Mas deixa eu dar prosseguimento aqui para o Serginho com as perguntas dele. Na verdade, eu vou elaborar uma pergunta em cima do que vocês comentaram, até para colocar uma visão um pouco mais otimista e romântica. Eu poderia dizer que a doença no corpo físico, baseado no que vocês disseram, ela seria um tipo de prenúncio da cura ou até um chamamento para a cura? Poderia falar isso? Com certeza, né? Porque a doença ela pode assim, ser provocada, né? Por exemplo, a pessoa vai tomar uma bebedeira, vai ter aquela porra danada, os efeitos do álcool, ele provocou. Agora, uma enfermidade que surge, com mais cuidado que você tenha, aí já é um processo de cura da alma. Porque, igual foi mencionado aqui, a gente reencarna, mas ao longo das reencarnações, nem sempre nós pautamos pelo lado ético e moral. Nós ferimos pessoas, e quando nós ferimos o próximo, ferimos a nós mesmos. Então, essas chagas morais, elas têm um prazo para serem eliminadas pela nossa vivência do amor e da fraternidade. Agora, Deus, ele é um pai, mas não é conivente com nossa preguiça mental e ficar encostado e não trabalhar. Então, nós temos um prazo para eliminar essas chagas morais. Quando nós não conseguimos eliminá-la pela ação do amor, o amor, a gente sabe, que desintegra essas chagas morais. A fraternidade, a solidariedade humana elimina isso. Então, ela vai ser drenada da alma para o corpo físico e se expressa como enfermidades, como doenças. Então, igual o Sérgio mencionou, a enfermidade, nesse caso específico que você citou, a enfermidade é um prenúncio da cura espiritual. Então, é um tratamento de beleza da alma. Verdade. Mas se eu posso claro, fazer uma reflexão em cima da bebedeira que o Álvaro falou, não deixa de ser a matéria respondendo a um desejo do espírito. Eu quero beber, mas quando eu vejo o resultado da bebida, eu posso, e o corpo sempre nos mostrando, o corpo nos revelando, né? O corpo é como um brinquedo para a criança, ele mostra a vida, né? Só que, lógico, daí no estágio adulto. Mas a própria bebedeira, ou quando comemos demais e passamos mal, é sempre o corpo revelando os limites para nós. Então, é maravilhoso. A doença, bem como o Álvaro falou, que às vezes nós não nos resignamos diante dela por falta justamente de buscas espirituais, de busca do autoconhecimento. As doenças, quando elas acontecem, é a grande oportunidade de finalizar um ciclo de aprendizado de determinadas virtudes, né? Ou coisas, ganhos espirituais, sempre. Eu gosto dessa visão mais otimista no seguinte aspecto. Muitas doenças, como, por exemplo, a depressão, quando vem, elas forçam o indivíduo a lidar com situações que até então ele vem ignorando. Então, a eclosão da doença no corpo físico é esse chamamento para resolver o problema na origem. Na origem. Não só balsamizar a ferida aqui na carne, mas começar a trabalhar as questões na origem. E hoje nós temos todos os recursos, né, da psicologia, psiquiatria, para a gente poder colocar as mãos, né, nesse processo, fazer um mergulho profundo para dentro de si mesmo e começar a trazer à tona essas situações que a gente precisa lidar. Tem uma pergunta de um grupo de estudo. Pode complementar, se você quiser, Marina. Fica à vontade. Não, enquanto você falava, eu lembrava que as doenças da mente, como a depressão que você citou, elas têm aumentado, né? Mas é incrível que até há um século atrás, quando a gente não conhecia ainda nem a estrutura da mente, e para nós espíritas, o advento do espiritismo também clareou muito isso, elas eram tratadas como loucura, eventualmente. Loucura, e eram deixadas de lado. Mas assim que conheceu-se, deu-se conhecimento da estrutura da mente e nós espíritas da reencarnação e tudo mais, elas se avolumaram de um jeito, né? Que talvez depois a gente tenha a oportunidade de falar mais, mas olha como Deus não permite que antes que nós tenhamos recursos, né? E a doença vem novamente para nos chamar a atenção. A gente pode arriscar a dizer, né, Álvaro, que as doenças da mente agora que estão se avolumando, os transtornos psíquicos, eles vêm agora para chamar num outro nível a atenção, não só naquelas do corpo físico mesmo, nas doenças do câncer, que abatem de uma outra forma o físico, mas as que abatem a mente, para nos fazer chamar a atenção para o espírito mesmo, né? Para as questões do espírito mais fortemente. É a questão de ter aumentado, a gente tem que analisar o período que encontra o planeta. Nós estamos vivendo uma época de transição planetária e Jesus permitiu que milhões de espíritos que estavam confinados nas regiões trevosas há quase 1000 anos, inclusive no Apocalipse, capítulo 20, de João, eles reencarnaram. A última chance de permanecer aqui na crosta planetária é um processo antes de ser talvez exilado no planeta inferior. Então você está aumentando a pressão, justamente esse processo de seleção. Toda essa massa de espíritos trevosos que reencarnou, ela provoca põe a sociedade de ponta cabeça, né? Porque vai ocupar cargos na presidência, no Estado, nos governantes, políticos. Então, você vai vendo que a imoralidade, ela campeia os descalabros, ó, terrivelmente à luz do dia. Então, é a fase que de mostrar, que você, como diz o próprio João no Apocalipse, que a pessoa que é limpa, que se limpa mais, o sujo que se suja mais. Ninguém vai ficar mais em cima do muro. Né? Isso aí aumenta muito os suicídios, aumenta a depressão. Então, é uma fase justamente do término de um ciclo que nós estamos vivenciando, né? Mas nós vamos conversar mais um pouco mais sobre isso aí ao longo do programa. Tá só começando, tá só começando. E Maria Antônia, que podia estar conosco aqui, está lá nos assistindo, ela está sempre, podia estar aqui, Maria Antônia. Era verdade, grande contribuição. É verdade. Tem aquele grupo de estudos da Angélica, do Valmir, da Rose, que eles sempre nos acompanham, eles mandaram uma questão aqui, eu vou fazer ao vivo. O que pode explicar pessoas idosas que ficam muito doentes no final da vida e outros idosos que ficam super bem e desencarnam, entre aspas, como passarinhos? Eu deixaria essa pergunta, a gente poder botar e guardar ela, que você vai depois falar sobre a questão daquele projeto Harvard, né? Que é interessante. Ah, verdade. E a gente volta. Nós voltamos. Que aí a gente pega o contexto. Só se você quiser antecipar esse assunto, mas... Não. Vamos aguardar, porque aí a gente vai estar dentro desse contexto, é verdade. Legal, então vamos lá. Vocês falaram, já começaram a tocar na segunda questão da gênese da doença. Como é que surgem as doenças, olhando essas questões aí no âmbito pré-encarnação? Nós mencionamos anteriormente, a Marina pode complementar, nós somos herdeiros de nós mesmos. Quando o espírito vai reencarnar, até a escolha do espermatozoide que vai fecundar o óvulo, não é por acaso. É tudo a energia, da necessidade evolutiva do espírito, aquele corpo que vai ser formado. Então já está no cromossoma a manifestação toda do próprio espírito, como é que vai se manifestar. Agora, a gente lembra que as doenças, as enfermidades, são sempre possibilidades, porque senão nós estamos falando de fatalismo. Não existe fatalismo. A lei de causa e efeito é lei muito dinâmica. Tem pessoas, por exemplo, que nascem com a possibilidade, já está impregnado no seu cromossomo, no seu DNA, de ficar com câncer. É uma possibilidade. Mas, de repente, a pessoa aqui tem atitudes beneméritas tão boas que, em vez de ser um câncer maligno, vai ser um câncer benigno. Então, assim, nós sempre estamos mudando. Não só a questão das enfermidades, como também a própria de acidentes. O magnetismo nosso negativo vai se diluindo pela ação do bem. Então, assim, nós nascemos aqui com a carga de kármica pesada, às vezes, né, mas suficiente para cumprir um programa reencarnatório, podendo ser atenuada pelo nosso procedimento. Eu gosto muito de ver o Espiritismo, particularmente, como uma mensagem renovadora da pessoa mudar de atitudes. Porque a transformação moral que a gente tanto fala no Espiritismo, ela é importantíssima. A pessoa faz... Mas esse é um trabalho milenar. Agora, a mudança de atitudes é automática. A pessoa está indo de uma maneira e mudar essa atitude. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez, num centro espírita, estava fazendo uma palestra sobre eutanásia. E quando eu terminei, um jovem senhor me procurou e ele tinha feito eutanásia várias vezes, né? E estava preocupado com o que iria acontecer depois. Eu falei, faz o seguinte, meu filho, não faça mais eutanásia, começa por aí. Então, não faça mais. Isso aí já é mudança de atitude. Ele não vai fazer mais eutanásia. Agora, a transformação moral dele é um trabalho mais longo. Então, o Espiritismo, ele proporciona ao indivíduo o esclarecimento necessário para mudança de atitudes. É imediato. Então, essa é a grande vantagem do Espiritismo, que fala justamente a uma das maiores virtudes que o homem do século XXI possui, que é a intelectualidade. Ele fala a razão. Por que que você vai mudar de atitudes? Sem preconceito, sem fanatismo religioso. Isso é muito bom. Agora, depois que você mudou de atitude, você está esclarecido, faça a transformação moral. Então, nós herdamos as nossas bagagens, as nossas virtudes e defeitos nos pertencem. Deus não vai fazer nascer uma criancinha que vai ter leucemia. Não existe isso. É o próprio espírito que traz a sua bagagem kármica a possibilidade disso acontecer ou não. Marina. Igor, como você falou das questões genéticas, né? É tão versátil. Essa questão, muitos perguntam, mas se o pai e a mãe têm determinado tipo de doença, o filho vai nascer porque geneticamente algumas doenças são transmitidas. Mas e se ele não tinha nada a ver? Não, é inverso a coisa. Aquele espírito será atraído para aquela família para aproveitar a experiência daquela, transmissão genética. Então, para os espíritos, isso é a parte mais fácil que tem, né? Vamos dizer, não existe problema nisso. Outra coisa importante que o Álvaro colocou é que a descoberta de que tem doenças que estão no nosso código genético foi descoberto com o desenvolvimento da ciência. Que nós temos doenças no nosso código genético, mas algumas necessariamente nós não precisamos desenvolver, nos dá a chave, né, da grandeza que os esforços que nós fazemos para corrigir condutas de estilo de vida fazem a diferença. De estilo de vida mesmo, a gente não vai falar nem só de atitudes nobres e nem de comportamento. De estilo de vida, a gente vive descuidado do nosso corpo. Nós cuidamos da nossa enceradeira, do nosso liquidificador, e não conservamos o nosso corpo. Então, e é incrível, né? Como as pessoas cuidam dos bens delas e às vezes esquecem de cuidar do corpo. Então, tudo aquilo que nós descobrimos que não é bom para o corpo, vale a pena a gente ir se habituando a não fazer mais. Valorizando esse vaso, esse barro maravilhoso que nós ganhamos, para podermos conhecermos melhor, né? Então, pois não. Duas perguntas nesse contexto e um comentário da Maria Antônia. Vou pôr a pergunta da Fátima, até na questão que o Álvaro levantou, da questão de ter doenças kármicas e, eventualmente, doenças produzidas, como a Marina acabou de mencionar, pelo não cuidado com o corpo. E a pergunta da Fátima Sachs é: como que eu diferencio o que é kármico do que é desgaste natural do próprio corpo? Acho que a questão do... A gente vai saber pelo próprio bom senso, né? A gente está se conduzindo aqui. E vou te puxar aqui de projeto rápido, que é interessante. Já tem duas questões sobre esse assunto, né? Teve o Sérgio ia perguntar isso um pouco mais para frente, mas teve uma pesquisa muito interessante que foi feita pela Universidade Americana, lá nos Estados Unidos, né? Chama Projeto Harvard. Eles pegaram um grupo grande de jovens, quase 800 jovens, dois grupos, e estudaram durante 75 anos o que poderia afetar a qualidade de vida, o estilo de vida, porque alguns iam ter saúde e outros não. E fizeram análise, tomografia, análise de sangue, chegaram a conclusões interessantes, que foi que o estilo de vida foi o que mais pesou. Pessoas que tinham uma convivência harmônica, o casal, por exemplo, que vivia em paz, vivia bem, não, sem conflitos, que se respeitavam, esses conseguiram viver, ter maior longevidade e ter melhor qualidade de vida. E mostrou também nesse estudo que a solidão era terrível, era deletéria para a saúde. E interessante que ele colocou que casais que conseguiam viver em harmonia até os 50 anos, quando depois estava com 80 anos de idade e estavam enfermos, muitos tinham a doença, parecia as doenças, as pessoas que tinham vivido de forma solidária com o parceiro suportavam bem, ficavam alegres mesmo e não sentiam tanta dor, conseguiam superar. E as pessoas que viviam mal, de uma convivência conflituosa, elas sentiam muita dor. Então a gente vai vendo que a questão do nosso estilo de vida, ele vai ter uma influência muito forte. Tem outra pesquisa também, feita pela outra universidade americana, que colocou que as relações sociais que a gente tem, a questão genética, que afeta muito a pessoa. A gente acha que talvez o karma, o que seria o karma? A gente está falando da questão genética, mas a questão genética, os cientistas chegaram à conclusão que as enfermidades eram responsáveis por 10% dos casos, e que o estilo de vida da pessoa era mais de 50% responsável pela qualidade de vida do indivíduo. Em outras palavras, a gente vai vendo que nós temos o nosso karma para ser queimado, mas a nossa existência aqui na Terra, o nosso estilo de vida, no aspecto social, no aspecto alimentar, viver, praticar um pouco de esporte, aquilo que os médicos já nos esclarecem, vai afetar bastante a nossa saúde. Quando chegar na idade mais avançada. É determinante. Quando chegar lá na frente, é claro que a pessoa, de repente, vai ter um câncer, uma questão kármica, por mais cuidado que a pessoa tenha tido, mas aquilo eclodiu, porque deu tempo dela para limpar a sua alma. Mas, na maioria das vezes, se a pessoa tiver uma conduta equilibrada, uma boa alimentação, uma prática de esporte, se manter saudável, então ela vai chegar na idade mais avançada, aí vai fazer igual a outra, morre igual um passarinho, né? Que beleza, né? Mas outros vão ter, às vezes, chega uma fase de mais idade e vão, às vezes, sofrer um pouco mais. Mas está tudo ali, não pode dizer também que é karma. Às vezes, foi o próprio estilo de vida que a pessoa teve. Conflituoso, a pessoa, às vezes, não sabia perdoar, a pessoa, às vezes, é um pouco egoísta. Então, quanto de amor a pessoa semeou, quanto ela plantou dentro da boa nova de Jesus aqui na sua existência. Então, nós não podemos dizer que tudo a questão da chegar lá na frente, uns estão privilegiados em relação ao outro, não. Cada um colhe aquilo que planta, né, Marina? O que nós poderíamos dizer, só para completar essa resposta do Álvaro, é que algumas doenças com exclusão da própria medicina, do estilo de vida e tudo, a gente pode dizer, né? Crianças em idade muito precoce ainda, que não tiveram tempo de desenvolver o próprio estilo de vida e que são bem cuidadas e que surgem doenças, o próprio câncer na criança, outras doenças que são genéticas e que independem do estilo de vida, elas vão se manifestar, porque geneticamente elas se manifestariam mesmo. Essas só podem ser de outras vidas, porque elas já vieram marcadas para se manifestar. Temos outras, diabetes, pressão alta, que pode não se manifestar, que depende do estilo de vida, né? E que eu vou falar para todos, pressão alta e diabetes são causas dos maiores transtornos da humanidade, né? Questões cardiovasculares, que tanto a pressão alta como o diabetes pode levar, são responsáveis pelo maior número de mortes. Então, em idade até jovem. Então, veja como estilo de vida faz a diferença e mostra a nós que é um convite ao respeito com o nosso corpo. A ciência vem trazendo elementos. O espiritismo também trouxe, já antes ainda, mais claramente, dizendo que nossa atitude tem a ver com nossa qualidade de vida. Então, por eliminação seria para nosso ouvinte, né? Por eliminação mesmo, a gente vai concluindo que a maioria das doenças tem a ver com as imensas possibilidades que cada reencarnação a gente traz para se modificar. E não nos modificamos muitas vezes, né? Ah, tem uma pergunta do grupo lá também, do Valmir, que vocês já, do meu ponto de vista, já responderam, mas um encarnado poderia mudar a sua programação através da reforma moral? E se é realista conseguir isso numa vida só? O maior exemplo que a cristandade nos mostra é a transformação moral de Maria de Magdala. Ela foi... Porque o apóstolo Paulo, ele era casto. Ele teve toda aquela perseguição aos cristãos no início, mas ele o fez por fanatismo religioso, por preservar o judaísmo. Então, ele estava equivocado. Mas Maria de Magdala, não. Ela tinha uma vida equivocada. Não. Ela vendia favores sexuais. Então, ela estava lá embaixo, no pântano moral. E ela se transformou radicalmente. Ela ficou lá dedicada... Ela foi por vários leprosos, ela abandonou aquela vida, doou todos os seus bens, depois foi por vários leprosos levar a boa nova de Jesus, contraiu lepra mesmo assim, drenou um pouco das chagas morais que ela tinha, e Jesus foi recebê-la na sua desencarnação. O mérito que ela teve, o próprio mestre esteve com ela na sua desencarnação. Então é possível, agora exige aí um esforço hercúleo, tá? Eu acho que é. Então assim, vamos... Vamos ver se a gente tem asas para dar esse voo. É bom assim, degrau por degrau, tá? Degrau por degrau. Álvaro, é bom a gente lembrar também que existe a transformação, mas existe a necessidade da reparação do passado, né? Então, o que é muito valioso quando a gente faz a transformação é que, provavelmente, nós não vamos adquirir novos males. Mas o que nós temos que reparar, a gente vai passar, né? Então, e isso é muito valioso, porque quando nós reparamos um mal já realizado, depois que nós nos transformamos, a gente passa a ser, para a humanidade, um exemplo, né? Pessoas que estão espiando males, muitas vezes se revoltam, não se resignam, então, causa muitos transtornos no ambiente familiar. Óbvio que tudo é projeto de Deus para todos se mexerem, né? Todos são obrigados a sacudirem a poeira. Mas a gente nota que as pessoas que estão reparando o mal é porque elas já conquistaram certo grau de resignação, de adiantamento, e elas passam por aquele mal dando-nos lição. Então, a lição que ela passa é aproveitada para a humanidade, para mostrar que é possível, sim, nós vivermos uma dor ensinando, né? Colaborando com... A humanidade hoje, ela é bastante heterogênea, né? Então, você tem houve no início da nossa formação da nossa sociedade, humanidade, uma migração muito grande de espíritos que vieram de outros planetas, né? Um processo justamente de transição planetária que essas órbitas passaram. Então, você vai ver lá na própria pessoa da Ásia, que tem uma característica única, e o próprio pessoal que está aqui na Terra, no Ocidente, mas em torno hoje, a gente pode, pelas mensagens espíritas, você tem 30% da humanidade num padrão já que a Marina aqui mencionou, um padrão de reparação, que quer fazer as coisas certas. Agora, a reparação, a gente tem que lembrar que eu não tenho que fazer o bem só naquela pessoa que eu prejudiquei por alguma razão. Tá? Porque quando eu prejudico a pessoa, eu prejudico a sociedade. Todo o bem que eu faço para a sociedade, indistintamente, é uma reparação. Porque eu estou reparando a sociedade. Então, assim, desde a hora que eu levanto, nós levantamos, vamos fazer todo o bem possível para pagar um pouco as bobagens que a gente fez no passado. Não foi nessa, mas foi outras encarnações. Mas aí, a questão da transformação moral começa com a cordialidade, sabe, a educação, tratar as pessoas com respeito, bons pensamentos. Então, vamos pensar em transformação moral, a pessoa vai virar um Francisco de Assis, que não é bem assim, né? São almas já que vieram de longa data evoluindo, né? Estão muito longe da gente, nós estamos aqui muito para trás. Mas a gente pode ser sempre uma pessoa melhor, uma pessoa de bom convívio. Lembrando que, no passado, a gente tinha aquela visão da que a gente vai na igreja no domingo e já estava kits, tomava hóstia para cá, bom, agora eu posso sair da... fazer o que eu quiser. E o Espiritismo esclarece que não é bem assim. Nós temos que ser cristão 24 horas, tá? Não é só, porque a gente vive em comunhão com os Espíritos. Né? A gente ainda quer negociar a compra de indulgência, né? A indulgência com a presença no domingo. Né? Eu queria colocar uma questão que me ocorreu agora. Nós estamos falando das doenças como um processo de aprendizado, né? Revelação de nós mesmos. Mas no Livro dos Espíritos, ele coloca, enfim, a matéria como a oportunidade, a reencarnação, né? Ouvir para a matéria, para a carne, como um processo de aprendizado, pelas vicissitudes que a matéria oferece, não pelas doenças só, pelas vicissitudes, né? Então, a gente lembra aqui, a matéria sente fome, é a matéria, o estômago vazio sente fome, a fome nos obriga a procurar o alimento, na procura do alimento eu preciso do trabalho. Então, olha quanto que a matéria, né, a doença é uma das questões e principalmente muito ligada à questão moral, né? Das nossas transformações morais. Mas é incrível, eu queria mostrar meu dedo, deixa eu colocar aqui na câmera, que eu fraturei, fraturei essa semana, na hora que eu fraturei, eu falei, vicissitudes da matéria. A porta do carro fechou, eu estava com guarda-chuva na quinta passada. Então, o ferro do guarda-chuva e o ferro da porta sem a borracha, porque não deu tempo de encontrar com a borracha, fraturou. Então, eu falei, vicissitudes da matéria, como o corpo nos ensina a enfrentar todos os dias, né? Novidades. Marina, estou lembrando aqui de um diálogo que você está falando aí, é muito interessante. Um diálogo da época do Brasil Colônia ainda, eu acho que é Fernão Dias, que é um dos bandeirantes. E ele conversava com Ismael falava, você vai reencarnar, você vai lá fazer lá a expandir as fronteiras do Brasil. Era um projeto necessário. Ele conversando com Ismael, o anjo guia do Brasil. Uhum. E ele fala, olha, aqui na espiritualidade, a gente tem noção do que está acontecendo. A gente tem visão, não tem ilusões da matéria, a gente não tem essas vicissitudes necessárias do mundo material. Mas é quando a gente está lá embaixo da Terra, do esquecimento temporário, é outra situação. Ele fala assim, olha... as intenções mais nobres. É assim como a água mais pura em contato com a terra vira lama. Preocupado com a reencarnação. Então, assim, no mundo espiritual, nós estamos na situação de certo conforto, trabalhando, estudando, mas sem ilusões, sem necessidades materiais. Mas aqui, quando eu vim para cá, aqui é o campo de batalha. É o mesmo é um conselho, o mesmo conselho que aquele o mentor da Alcione dá para ela quando ela fala de reencarnada. Você tem certeza que você quer mesmo? Por aí a gente vê, né? Tipo, lá é terra de ninguém, você tem certeza? O comentário da Maria Antônia, para contribuir, ele deu uma sintetizada, ela falou, do ponto de vista espiritual, a doença é responsável por acelerar o nosso progresso espiritual à medida que leva à drenagem das energias dos nossos desequilíbrios, tanto das vidas passadas quanto das de hoje. Por isso, a doença é um bem, mas a entendemos no plano carnal como um problema. Perfeitamente, parabéns. Ótima contribuição. Eu acho interessante, é o seguinte, as pessoas estão com uma doença e buscam, então, claro, os remédios. Eu costumo dizer, olha, gente, vocês estão buscando paliativos, que você está tratando aí o efeito, não está tratando a causa. A causa é a alma. Se eu não tratar a alma, eu vou ficar tomando remédio a vida inteira. É causa e efeito. Então, essa é a vantagem quando o Espiritismo explica o espírito e o corpo físico. Olha, estão ligados. Então, o que está refletindo no corpo espírito é a alma que está enferma. Então, eu tenho que tratar os dois. Claro, vai no médico, a medicina somática vai lá seguir a prescrição médica, sempre a buscar também o lado espiritual, que é a transformação moral, mudança de hábito, né? Nós podemos até, só complementando o que o Álvaro falou, podemos até nos curar de algumas doenças, porque a medicina ela é produto também do desenvolvimento desse ser que é o espírito e que também, né, na sua evolução, vai se desenvolvendo a ponto de ser co-criador também, como Jesus disse, né? Mas nós se formos curados de uma doença e não aprendermos a lição, outras aparecerão, né? Para poder nos despertar, sempre. Não vai haver, nós não ficaremos sem o despertamento. Não há hipótese, né? Pelo que o Espiritismo nos diz. De uma maneira ou de outra. Jesus não curou todas as pessoas, tá? A gente fazendo várias obras, tem pessoas que. Tem pessoa que por lá. Vários casos, pessoa paralítica na cama, não, você vai ficar nessa maca mesmo. Então, não curou todos. E muitos que foram curados reverteram em doença. Então, que Jesus curava, vai e não torna a pecar para não te acontecer algo pior. Porque que o mestre fazia? Jesus não interferia no karma da pessoa. Ele dava moratória. Então, em vez de drenar essa energia, eu vou te dar a chance de te curar agora. E você, pela ação do amor, você vai desintegrar essa energia. Tá. Isso já ficou claro à época de Jesus, na fala dele. O Espiritismo só veio complementar com a reencarnação, mas já era a fala de Jesus, né? Exatamente. Agora, claro que teve aqueles indivíduos que, como missionários, como o cego de Jericó, por exemplo, que ele veio com a cegueira mesmo, meritoriamente, para Jesus curá-lo, mas ele não tinha karma, era simplesmente um missionário para ajudar na tarefa de divulgação da Boa Nova. Então, assim, a cura, a gente tem que ver sempre buscar, claro, a cura física é importante, mas a cura da alma. Eu queria caminhar um pouquinho, porque a gente já falou sobre as questões mentais, a gente entrou um pouquinho, mas nas questões mentais, a relação das questões mentais com as vidas pregressas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, nos diz Joana de Ângeles em várias obras que geralmente, quase sempre, são vidas pregressas, que se manifesta na presente encarnação. Então, nós tivemos muitos desequilíbrios, muitos vícios, e essa bagagem deletéria do passado está no nosso inconsciente profundo, no nosso espírito imortal, emerge, e aí vai dar esses problemas que acontecem, essas distonias mentais, né? Mas hoje, igual a Marina pode expandir mais, né? A gente tem a medicina aí, no caso, a psiquiatria, a psicoterapia, que são fundamentais. É uma doença que tem que ser tratada, particularmente, se for depressão, tem que ser tratada. Mas não pode prescindir também de um tratamento espiritual, porque às vezes tem um viés num processo obsessivo. Então não existe conflito entre o espiritismo e a medicina tradicional, não. Ambos se complementam, tá? É um trabalho multidisciplinar, né? Várias equipes atuando de forma diferente, o psiquiatra, no caso da depressão, o psiquiatra, o psicoterapeuta, né? O espiritismo tem um trabalho da fluidoterapia, dos passes, da água fluidificada e, particularmente, o trabalho de obsessão. E a gente vai vendo aqui no mundo de hoje, isso aí virou a doença do século, né? Você tem quase 12% da humanidade com problema depressivo. E além da depressão, também tem a questão da ansiosidade, que nós começamos falando lá atrás, né? E Jesus, há 2000 anos, ele falava sobre essa questão da ansiedade, né? Ele já falava, né? Olhar os lírios do campo, que não estão lá com a sua beleza, né? Os pássaros, né? Que não semeiam nem tecem. Ele não vive ansioso. Ele não fala para não ficar preocupado, que é diferente. Nós devemos estar preocupados com o futuro e trabalharmos para um futuro melhor. Mas ansioso é a pessoa ficar perturbada. Isso aí... Mas tudo aí está muito ligado a vidas pregressas. E essa questão da ansiosidade e depressão, tem uma obra muito interessante que eu sugiro às pessoas lerem, que é Ícaro, né? O Ícaro Redimido? Que conta a história de Santos Dumont. E nos diz a Adamastor, que é o espírito, ele fala, olha, a depressão está muito ligada na arrogância. O espírito ele não tem humildade. Então ele quer aquilo e ele não. Então faltou a humildade do espírito. Né? Então aí é o fator causal principal. Se nós lembrarmos que os espíritos falam que o mal da humanidade é o orgulho, a chaga maior é o orgulho e o egoísmo juntos, pense, né? Faz todo sentido agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que houve uma mudança na humanidade com relação à aceleração de tudo. Tudo ficou superdimensionado, né? O que era um sossego. Antigamente, a gente ia visitar o parente, ficava uma semana visitando. Agora, nós não podemos nem visitar, porque não encontramos. Mãe Marina, a minha sogra visitava, ficava 3 meses. Mas, enfim... A semana era muito bom, é 3 meses. Era bom, vou pagar a penitência. Agora... Tudo lógico, tudo dentro da lógica que nós estamos vendo, o que o Espiritismo fala, essa transição planetária, que já começou lá desde quando o Espiritismo foi, né, foi trazido, tem se acelerado tanto e culminou com a internet. Então, tudo tem se acelerado tanto que está nos obrigando a tomar atitudes. Diante de uma aceleração grande e você não saber o direcionamento, porque o equilíbrio, a harmonia não estava sendo contemplada nas nossas reflexões de vida, pega a gente de calça curta e a ansiedade vem desse medo de nós não estarmos alinhados com os tempos. Então, tem um fundo assim, né? Eu vejo muito da questão da ansiedade, viu, Marina? Eu vejo a questão da falta de fé em Deus. Porque a fé em Deus, a pessoa tem que cultivar. Se não entra uma cabine telefônica ou tem uma ducha, passa a ter fé. Ela tem que ser construída. Mas então, foi o que eu disse. Nós não estamos habituados a refletirmos sobre harmonia e equilíbrio. E daí teria... Como nós podemos refletir sobre harmonia e equilíbrio, né, Álvaro? Sem contemplar a religiosidade. Num mundo onde ele tem muita incoerência. Existe muita incoerência ainda na análise das coisas. A religiosidade traz essa coerência. Mas o importante é que essa vantagem do Espiritismo, que eu mencionei anteriormente, é esclarecer a pessoa E ela vê que existe um Deus, existe um Pai Celestial. Nada acontece por acaso. Então, nesse processo da fé raciocinada, a pessoa pode gradativamente começar a construir uma fé do coração, dos sentimentos. Porque o Espiritismo fala muito, com a ciência, filosofia e religião, ele fala muito a razão. Mas a razão nos dá uma linha. Agora, eu tenho que desenvolver os meus sentimentos. E a fé, ela deve ser sentida. O coração da gente tem que estar sentindo isso. Isso aí não vai ser no estalar de dedos. Então, a ansiosidade relacionada com isso, que a pessoa ela quer resolver as coisas, mas tem coisas que não vai ser resolvida. Tem que ter resignação. Entregar para Deus. Exatamente. Então, as pessoas não estão sabendo fazer isso. Você sabe que nós vamos ter que programar outro dia, porque o papo está tão gostoso. Olha o comentário da Carla. A Carla está dizendo que está uma delícia ouvir vocês dialogarem sobre o Espiritismo. A Carla Benedito. Isso, né? isso vai longe. Vamos ter que pegar esse mesmo tema e voltar, porque a gente está uns 15 minutos só de encerrar o programa. Oi. E o pessoal está mandando pergunta. Tem mais duas questões aqui, que no contexto, já que a gente falou nas questões mentais, aquele grupo de estudo da Angélica Mari está colocando assim: o Espiritismo associa males físicos com condições psíquicas dessa encarnação? Aí ela dá um exemplo: câncer associado à causa de raiva não fluída, não escoada, depressão como manifestação de ressentimentos, etc. Eu poderia começar? Eu diria que tudo começa no espírito. Então, tudo começa no psiquismo. A matéria, ela evolui também, né? Nós temos o progresso material, mas o progresso material, ela acontece sempre em consequência do amadurecimento do espírito, né? O próprio progresso material do globo. Assim como acontece o progresso, assim também são as doenças. Ela será sempre, sempre de fundo psíquico. De outras encarnações, e dessas é sempre de uma ação do espírito. Se eu adoeço nessa encarnação por uso exagerado de excessos de álcool, ou de alimentação, ou de estilo de vida errado, foi sempre uma decisão do espírito, né? É o espírito que decide a vida. Eu costumo dizer, Marina, também, que quando eu estou aqui encarnado, todos os efeitos das encarnações pregressas estão comigo, no meu psiquismo. Acompanham-nos. Eu estou indo e voltando até eu resolver aqueles que estão mal resolvidos. Uhum. Quando se diz que nós somos a melhor versão de nós mesmos, é sempre no campo psíquico. Porque pode ser que nessa encarnação eu nem seja a versão melhor de mim mesmo, fisicamente falando. Posso ter sido mais bonita e ter tido até mais saúde em vidas passadas. No que quer dizer, a melhor versão de nós mesmos hoje é sempre no campo psíquico. A matéria é sempre secundária. É interessante, em termos práticos, eu gosto muito daquela sugestão de Santo Agostinho, Agostinho, bispo de Pona, né, da Antiga Argélia. Ele fazia uma análise diariamente. Então, como foi o seu dia? Onde ele acertou, onde ele errou, onde ele podia se corrigir? Eu acho que essa autocrítica positiva, não autocrítica negativa. A gente fazia uma análise. Será que meu estilo de vida está bom? Será que a forma com que eu me relaciono com as pessoas em minha volta está equilibrado? Será que eu estou sendo uma pessoa justa na medida do possível, das minhas possibilidades? Assim, fazer essa análise e buscar, sabe, ver o dia a dia para mudar. Porque se eu não fizer essa análise, eu vou continuar repetindo os mesmos erros. Tem alguns espíritos que nos dizem que a maior parcela da humanidade está há milênios, não é anos não, milênios, mais de 2000 anos, repetindo os mesmos erros. Andando em círculo na questão da espiritualidade. Pode avançar na questão intelectual, mas continua com o coração atrofiado. E a maior falha da humanidade ainda não é a questão da intelectualidade, não é o conhecimento, são os sentimentos. Nós, espíritas, estamos repetindo, em grande maioria, os mesmos erros das outras religiões, do passado. Porque antigamente a pessoa ia na igreja, lá, o espírita vai no centro espírita, ele é esclarecido, tem mais conhecimento, mas não se transformou. Ele não conseguiu incorporar, porque isso exige um trabalho árduo de autocrítica, disciplina e modificação de conduta. Nós temos hábitos arraigados que estão em nós, cristalizados há milênios, são os arquétipos. Então você vai ter aquela forma de reagir perante situações. Mudar isso não é fácil, mas é possível. Álvaro, você falou da reflexão de Santo Agostinho, né? Que é fantástico, nós precisávamos mesmo adotar. Eu faço com o corpo, né? A gente, com a idade, já começa a ter umas dores, independente do corpo. Mas, assim, tudo que me acontece, eu falo sempre, o que, que você está querendo me ensinar, né? Das dores, dos males. Eu ensino minhas pacientes também, beijar a dor, dar um beijinho no seu joelho, de vez em quando. O que, que esse joelhinho está querendo me ensinar? O que, que é essa dor nas costas? O que, que essa tristeza está me ensinando? Então, olhar para o corpo agora e ver na dor uma companheira. Uma companheira que pode melhorar, mas ela vai melhorar quando a gente aceitá-la. Aceitá-la e colocar, sabe o quê? Foco. Tudo o que nós fazemos que funciona na nossa vida é porque nós colocamos foco. Assuntos que nós debatemos bem são aqueles que nós vivemos, que nós colocamos foco no dia a dia. É, tudo que nós fazemos com foco, a gente se sai bem. E porque nós não colocamos foco, então, no nosso bem-estar, do que depende o meu bem-estar físico, e colocar foco nisso. Hoje, a partir de hoje, nós vamos olhar para as nossas dores e doenças e falar... O que essa amiga está me ensinando? Fiel companheira. Fiel companheira. É importante, nos dias de hoje, a Marina falando da internet, né? Nós recebemos muita informação. Então, essa informação, que ela é relevante, ela é importante, mas nós temos que, às vezes, colocar dentro de um container e reservar um tempo para nós cultivarmos a oração e desenvolver nossos sentimentos, sabe? Conversar com Deus, essa ligação com o Pai, sabe? Então isso é muito, não só fazer uma oração, mas um diálogo fraterno, da mesma forma que a criança procura sua mãe e vai conversar com ela e vai ser acalentada. Então esse acalentar de Deus conosco, ele é muito importante. E aí a gente deixar os sentimentos nossos gradativamente florescendo. Porque essa quantidade de informação que tem, a pessoa fica sufocada. Tem hora que você tem que ficar alguns dias sem ligar a televisão, sem ter notícias, porque a gente é bombardeado com muita coisa. Então, para um espaço do dia, sem celular, sem nada. É um tempo nosso, com os nossos mentores espirituais. É o tempo de conversar com eles, conversar conosco mesmo, e fazer essa análise aí, onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando. Olha, se a pessoa começar a fazer isso, vai ficar assustada, viu, Marina? Eu, no início, me assustei. Não é para entrar em depressão, não, né? Não. Porque a verdade dói, né? É verdade. Ela dói porque ela afronta, na verdade. Tem duas questões aqui que eu acho que a gente pode usar... Até para poder ir fechando o raciocínio, do Francisco Moretti é sobre a Covid, como sendo, se a gente acredita que é um resgate kármico da humanidade devido aos desequilíbrios que a gente tem vivido, né, e provocado. Nossa, isso aí dá um programa. Dá um seminário. Moretti, mas vamos pensar sempre que Deus é um Pai boníssimo. E quando existe uma pandemia, essa pandemia, na verdade, foi provocada pelos nossos malfeitos. A Maria falou aqui que a pessoa age e tem uma reação. Tem causas das reações individuais e coletivas, Como é que está a humanidade? Ela está vibrando com Jesus? Ou ainda está muito egoísta, muito materialista? Então, na verdade, essas pandemias são um efeito da causa do desamor da humanidade. Da mesma forma que nós, às vezes, ficamos enfermos pelo desamor, a forma que nos conduzimos, provocamos essas enfermidades. Então, a verdade é a humanidade enferma moralmente teve um efeito. A causa foi o desamor da humanidade. Deus não cria pandemias. O homem, pela sua insensatez, pelo seu egoísmo, pela sua violência, é que gera esse estado de coisa. Mas Deus permite sempre dosar esses efeitos. Fala, Marina. Você usou a palavra que eu ia usar. É uma drenagem da humanidade mesmo. A doença da humanidade. É. O que, na verdade, como a gente vê a pandemia no mundo? As mortes individuais que houveram, elas estavam dentro da programação, podia ser de Covid, podia ser de outra coisa, mas numa visão é uma doença da nossa humanidade, do nosso planeta, que está sendo drenado também. Porque individualmente, cada morte, ela estava dentro do programa reencarnatório da pessoa, né? Que poderia ser de Covid ou de outras coisas. Ninguém parte do tempo. Então, mas por ser uma pandemia, alguma coisa que envolve o planeta, ela está drenando alguma coisa do nosso planeta nesse momento agora. Muito bem. E, havia uma pergunta que eu quero expandir ela sobre depressão. A pergunta é sobre o tema da depressão. Qual que é a leitura de vocês sobre pessoas que se veem acometidas por esse mal e não conseguem se livrar da depressão? Eu queria, além disso, expandir até para os comentários finais de vocês dois. O que vocês dizem, respondendo essa pergunta e complementando, para essas pessoas que estão nos vendo, se estão vendo ao vivo ou estão vendo agora, depois, com o programa gravado, está cometida com uma doença, seja depressão ou qualquer doença da alma, ou uma doença física, o que você pode dizer de consolador que o Espiritismo pode trazer para essas pessoas? Deixa eu começar falando, depois a Marina pode fazer a complementação, e eu vou, se ela puder, depois fazer a prece para a gente, de agradecimento, que já estão já no limiar. Então, um minutinho que eu tenho aqui para falar, a gente lembrar sempre que a depressão, em particular, é uma doença da alma, realmente, e com possibilidade, mais de 99%, ser consequência de outras encarnações ainda. Tá? Mas nós mencionamos anteriormente do tratamento multidisciplinar, no caso, o psiquiatra, o terapeuta e o centro espírita. Não desistir, persistir. Ter absoluta certeza que Deus não dá uma cruz mais pesada que a gente possa carregar. Todo mundo tem condições de, com fé em Deus, em primeiro lugar, e com fé em si próprio, sair dessa situação e superar. E com relação às pessoas que se encontram enfermas, fé em Deus, faça suas orações. A gente lembra que o próprio Cirineu apareceu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Sempre tem um Cirineu amigo, os bons espíritos que torcem por nós. Vamos nos desesperar, vamos ter certeza que o mundo espiritual está nos acompanhando e é solidário com a nossa dor. Marina. E quando nos falta fé e nós não conseguimos sentir, né, ter esse sentimento, eu gosto muito, eu não vou lembrar bem a frase, mas eu prometo trazer depois para vocês, mas eu vou dar o sentido. Já no Antigo Testamento, eu não me lembro também se era Deuteronômio, Eclesiastes, que falou. Tem uma passagem que ele diz assim, para as pessoas que estão depressivas, não era esse termo que ele usava, mas era nesse sentido. Se te pareces de boa fé, se te pareces respeitoso, se te pareces bom, deixe-se conduzir. Porque às vezes as pessoas depressivas não ouvem o conselho daqueles em volta e não conseguem sair desse estado. E olha o que Deuteronômio fala. Se você confia nessa pessoa, sabe que ela é uma pessoa do bem, se ela é respeitável, dê ouvidos e deixe-se conduzir. Quer dizer, vamos sair dessa cama? Deixe-se conduzir, saia da cama. Porque esse processo de alguém cuidando de você e te dando o ânimo dela para você, se é respeitável, deixe-se conduzir. O que falta nessas pessoas, às vezes, é dar o primeiro passo. Então, olha que lá naquela época já tinha um conselho assim. Essa passagem é maravilhosa, me ocorreu agora por causa da pergunta, mas eu vou procurar melhor. Num outro programa, ano que vem, né, Álvaro? Eu acho que esse assunto vai ser abordado muitas vezes ainda. E porque é um assunto muito urgente mesmo e necessário. Mas deixe-se conduzir, entregue-se. Então, deixe-se levar. Dê o primeiro passo. Então, é aquele esforço que nós não conseguimos fazer, deixe o outro fazer por nós. Mas entregue-se ao cuidado. Saia da cama, saia dessa situação. E depois, dia após dia, esse sentimento virá, né? Esse sentimento de sentido pela vida. E talvez venha até através da fraternidade mesmo, do amor que os outros querem te dar e a gente, às vezes, não aceita, né? É isso. Pois não. Não, eu ia dizer, aproveita, faz para nós a prece de encerramento. Vamos, então. Então, vamos todos elevar os nossos pensamentos e aproveitar este momento, Senhor, que acreditamos que estás aqui conosco, nos inspirando a todos, aqui nós que falamos, aqueles que nos ouvem, para que alcancemos o entendimento do propósito que tens para cada um de nós. Muitas vezes, perdemos o sentido da vida e por isso nos fechamos em nós mesmos, desacreditando que nós somos criaturas especiais aos seus olhos. E por isso te pedimos fortemente, nesta noite de hoje, que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, para que se faça nascer dentro do nosso íntimo o desejo de prosseguir e de descobrir o sentido de viver. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigada pela esta ferramenta que nos faz chegar na casa das pessoas e que nos faz dividirmos uns com os outros este amor que nos deu. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira com o programa Visão Espírita. Boa noite, Álvaro, boa Marina. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Prazer. Obrigada.